Hoje temos connosco o Dr. César Rodrigues, doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Osaka, Japão. Atualmente leciona na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto. Foi bolseiro do governo japonês entre 2015 e 2021, após ter concluído licenciatura e mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova, em Lisboa. É especialista em estudos de segurança, particularmente proliferação nuclear, informações, geopolítica e história contemporânea. Olá César, bem-vindo ao programa A Culpa é do Mexilhão e obrigado pela tua participação. Gostava que nos falasses um pouco acerca de ti e acerca do posicionamento de Portugal no mundo, porque muito daquilo que caracteriza os povos e as nações identifica-se no posicionamento internacional que adotam, e Portugal não é exceção. Mas, para começarmos pelo início, conta-nos, o que é que te levou a ir para o Japão? Bem, olá André, boa tarde. Portanto, eu comecei por estudar Ciência Política e Relações Internacionais na Nova, depois fiz um mestrado também em Relações Internacionais, também na Nova, e por volta de 2013, 2014, estou à altura de começar a pensar o que é que poderia vir a seguir, e comecei a olhar para bolsas, comecei a olhar para oportunidades de emprego, em Portugal e fora também. E na minha sequência cronológica, uma das primeiras coisas a que eu podia concorrer era a bolsa do governo japonês para estudos graduados, portanto, para visto fazer mestrado e ou doutoramento ao Japão. Concorri, ganhei a bolsa, fui aceito, problema resolvido, tão simples quanto isso. estava à procura de uma oportunidade de estudo diferente, à procura da possibilidade de ir para fora, de ver o mundo, de poder continuar a estudar. Falamos dessas bolsas de estudo que o governo do Japão financia. Aquilo em japonês é o Mongakusho, mas podemos deixar o japonês de lado agora, e é, portanto, é a bolsa do Ministério da Educação, do Desporto, Ciência, Tecnologia, é assim, aqueles ministérios enormes com... Tem para aí umas 10 palavras o nome do Ministério, mas a abreviação é MEXT, M-E-X-T. E são umas bolsas que o governo japonês disponibiliza a nível global, para o qual há um concurso todos os anos também, e essa bolsa consiste no seguinte, consiste em os alunos poderem candidatar-se a vir estudar em qualquer uma das universidades no Japão, designadamente as universidades públicas, mas as privadas também. O governo paga as propinas, portanto, estuda-se gratuitamente e paga também o voo, a viagem de vinda e depois a viagem de regresso. Atenção, as viagens intermédias não paga, como é evidente. E dá uma bolsa de aproximadamente 150 mil ienes, que depois flutua bastante, dependendo da taxa de câmbio, mas estará alguns, talvez entre os 1.000 e os 1.500 euros. Com uma flutuação da taxa de câmbio já bastante, bastante, bastante grande. E pronto, e eu diria que é provavelmente das últimas bolsas clássicas completas que se consegue arranjar. Por exemplo, lembro-me que na altura estava a investigar a Fulbright para os Estados Unidos, e a bolsa Fulbright, aquilo é um cheque de 25 mil dólares, qualquer coisa parecida com isso, e acabou-se. Qual é que é o benefício para o Japão ao financiar estas bolsas? Tem vários benefícios. Portanto, como eu disse, isto é um programa a nível internacional. Nós em Portugal somos escolhidos todos os anos, ou éramos, agora não sei, mas éramos escolhidos apenas dois ou três, talvez no meu ano fomos três, mas regra geral éramos dois. Mas há outros países, tipo Espanha, portanto, a julgar pelos meus colegas, tive colegas da Hungria, da Jordânia, do Iémen, dos Estados Unidos, e outros países têm... Enfim, enviam muitos mais candidatos. Portanto, no geral, estamos a falar de centenas de alunos internacionais, talvez centenas, que eles todos os anos importam, digamos assim, para vir estudar. E quais são os benefícios disso? Em primeiro lugar, é trazer sangue novo para as instituições deles e para o corpo de alunos e o corpo de professorado deles. Porque nós somos o tipo de imigrante ideal para os japoneses, ou uma prospeção de internacionalização que lhes interessa muito. Eles querem gente que esteja disponível para vir para aqui, que estude aqui, que entre na cultura, que contribua para a academia deles, não é? Que contribua para o processo de internacionalização deles e que, se possível, depois fique aqui também no Japão. Esse é talvez um dos objetivos implícitos, não declarados, mas implícitos desta estratégia de trazer centenas de alunos todos os anos para cá, totalmente pagos, sublinho, totalmente pagos. E realmente isso acontece. Há muita gente que por aqui fica, há muita gente que depois envereda pelos vários caminhos de empregabilidade. Aliás, eu se calhar sou um pouco testemunho disso, eu terminei o doutoramento agora em março, o meu visto terminava no dia 2 de abril deste ano, e portanto a ideia aqui era ou ficas, e para ficar é preciso ter algum tipo de atividade ou algum tipo de procura de emprego em movimento, e aqui, de facto aqui estou a dar aulas em regime part-time numa universidade privada. César, portanto já estarás no Japão há 6 anos, correto? Afirmativo, sim. Por comparação à cultura japonesa, quais é que são as qualidades e defeitos que identificas ao povo português? Ui, bem, nem sei por onde começar, porque isso realmente tem muito que se lhe diga. Eu gostava de assinalar duas coisas que me surgem assim de repente. Em primeiro lugar, gostava de dizer que o Japão é um país de extremos. As coisas aqui ou são extraordinariamente boas, espetaculares, ou são extraordinariamente difíceis, desafiantes, sobretudo para um estrangeiro, latino, sul-europeu. E, portanto, isso serve logo para estabelecer, para perceber qual é que é o ponto de vista a partir do qual eu estou a operar. E, em segundo lugar, eu gostava de parafrasear uma frase famosa, mas um dito famoso do engenheiro Fontes Pereira de Melo, que a propósito da construção do caminho de ferro na segunda metade do século XIX, ele dizia: eu sou tão entusiasta dos caminhos de ferro que se pudesse punha um país inteiro a andar durante 2 semanas de comboio só para verem como é que é. Essa frase inspira-me a dizer o seguinte: eu, se pudesse, obrigava os portugueses que estão todos em Portugal a virem cá para fora e olharem o seu país visto de fora e tendo a experiência de como as coisas são lá fora também. E obrigava aqueles que estão cá fora a irem para dentro de Portugal também para não perderem o contacto com as suas raízes e não perderem também uma certa honestidade, digamos, antropológica e social, e também para darem o seu contributo. Porque a verdade é que a gente estamos cá fora, eu nunca pensei, eu vim aqui para estudar inicialmente 2 anos e já cá estou há 6, portanto acho que neste momento já me posso considerar talvez imigrante. Nunca pensei que me pudesse tornar realmente imigrante nesse sentido clássico, mas em boa verdade acho que já o sou. Epá, e realmente uma pessoa estando cá fora vê as coisas de maneira diferente. Portanto, eu estou no Japão, estou no Extremo Oriente, à minha volta é só a Ásia, culturas completamente diferentes. E portanto, daquilo que é uma perspectiva de quem está no Japão e daquilo que são as virtudes e os defeitos da própria cidade japonesa, aquilo que eu posso dizer sobre as qualidades e os defeitos, enfim, eu não gostava de usar a palavra defeitos, mas enfim, os aspectos a melhorar, ou as não virtudes ou desvirtudes, enfim, tudo certamente que o nosso público saberá, percebeu o que eu estou a dizer, que eu digo isto com bondade e com amor pelo meu país. Aquilo que eu posso dizer é o seguinte: o povo português tem uma espécie de mentalidade de país encostado à beira-mar, não é espécie, literalmente é isso que se trata, ou seja, está encostado a um canto geográfico, longe dos centros de decisórios e longe dos centros da economia e da tecnologia e onde o pensamento, as linhas de pensamento, enfim, brotam, etc. E nós, portanto, nós temos uma perspectiva muito distante sobre aquilo que é o funcionamento do mundo atual. Nós não temos bem com noção de como o mundo cá fora está a operar. Eu acho que o povo português é um povo, vou ser honesto, acho que é um povo extraordinário. Eu, portanto, estou no Japão há 6 anos. Já, antes de vir para cá, tive a oportunidade de viajar ainda um bom bocado pela Europa. Estive em Macau, estive em Hong Kong, já fui na Coreia do Sul, também tive a oportunidade de ir à Mongólia. Epá, eu acho, honestamente, acho que não há povo nenhum que esteja tão bem no mundo como nós. Nós temos uma capacidade de adaptação absolutamente extraordinária. Temos sagacidade, temos profundidade cultural e profundidade cultural, e quando eu digo cultural não digo na base dos estudos, né, ter conhecimento de enciclopédia, estou foda, nós somos o resultado de um processo de fermentação com vários séculos, que já está presente, que já está presente nos 4 ou 5 continentes, portanto, desde essa altura. E, portanto, nós estamos equipados naturalmente, de forma inerente, a estar em qualquer parte do mundo. Somos pessoas humanas, somos pessoas geralmente com epá, pronto, um bocado com o complexo do magriço, assim, epá, vamos lá e vamos lá todos e não sei o quê, mas somos, eu diria que temos uma certa humildade interior. Isso. E será que os portugueses têm alguma coisa a aprender com os japoneses? Pronto, sim. Agora, e os japoneses são um povo extraordinário. E são um povo com uma densidade de introspeção impressionante. É um povo que, enfim, que sempre foi insular e que foi reclusivo e introvertido e que não tem a mesma capacidade de se adaptar e de estar nas várias circunstâncias que o mundo pode oferecer. Agora é assim, vamos agora à outra parte. Agora, o povo português. Não é o povo, se calhar não é o povo, é a sociedade. E é a sociedade agora. Portanto, não sejamos injustos com aquilo que são os nossos quase mil anos de história. O povo português, é pá, eu estou a experimentar isto aqui à minha volta e já ouvi isto N vezes e de certeza que tu também e que os ouvintes também. Os portugueses parece que dentro do seu país não saem da cepa torta e estão sempre presos a uma espécie de estado de lassidão e de precariedade. Vão lá para fora, tornam-se espetaculares. Pá, e como dizia o padre António Vieira, se o sal não salga à terra, ou é do sal ou é da terra. E o problema claramente não pode ser dos portugueses. Porque lá está, os portugueses vão lá para fora e são excelentes, são espetaculares. É tipo Amorinho, não é? Sem espinhas. E, portanto, isto leva-nos a concluir que há problemas de sistema, problemas do contexto no qual o povo português se insere. Mas atenção, agora vamos àquilo que são talvez os defeitos ou as não virtudes, as desvirtudes do povo português. Epá, acho, por exemplo, que a gente precisávamos ser mais organizados. Acho que nós devíamos ser menos também reclusivos à nossa maneira, sempre no país, no canteiro plantado à beira-mar, o vinhozinho e o pãozinho é tão bom, e, sim senhor, é tão bom, eu também gosto, eu adoro, quem me dera, eu às vezes sonho com isso, estou aqui, mas a incapacidade às vezes que se vê de pensar as coisas de forma rasgada, com ambição. E quando digo ambição, não é no sentido vá liberal, economicista da coisa, estou a falar no sentido de sonhar, de ter esperança, de ter a capacidade de empreender. Ah, mas pronto, lá está, o sistema se calhar também não permite que isso aconteça, mas olha, eu posso dizer-te uma coisa, o povo português aqui no Japão, toda a gente sabe quem nós somos. Os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão, os primeiros europeus, isto é, não fomos os primeiros a chegar cá, os primeiros europeus que aqui chegaram. E a herança portuguesa é impressionante. Eu agora, ainda agora vim ali de baixo, tive de fazer umas compras, passei por um supermercado e estava lá vendo um bolo que é uma herança direta da doçaria portuguesa, que se chama Castela, que é uma espécie de pão de ló. Caçutera, dizem eles. É sim, mas lá está. Mas nós não temos a capacidade de capitalizar as nossas vantagens. Eu lembro-me há uns bons anos atrás, que é o ministro da Economia, que era o Álvaro Santos Pereira, que era o ministro Passos Coelho, ele dizia uma coisa, na altura toda a gente gozou com ele, este pontinho, um gajo que vinha de Vancouver, lá está, um tipo que vinha de fora, pá, com outra mentalidade, com vontade de fazer coisas, sem, não estava para contemplações de corte, nem nada desse género, acho eu, foi a impressão com que eu fiquei na altura, também era mais novo, não sei se agora veria as coisas assim, mas na altura ele disse assim, a propósito, estava lá num sítio com pastéis de nata, por algum motivo, não sei se era uma fábrica de pastéis de nata, se estava nos pastéis de Belém, já não me lembro, mas ele dizia, eu não percebo como é que um pastel deste, espetacular, como é que a gente não está a vender isto pelo mundo fora? Como é que os portugueses não estão a vender isto para o mundo fora? Toda a gente gozou com ele, os pastéis de nata, isto é que ele pensa. Epá, e a verdade é que, entretanto, a egg tart está-se a espalhar a um ritmo absolutamente viral por tudo quanto é lado. Em Macau, de todos os sítios na Ásia, em Macau, a entidade, enfim, a figura que começou a capitalizar nos pastéis de nata é um tipo, um australiano, salvo erro, que vivia lá, que era Lord Stowe. e que começou a fazer pastéis nata, diga-se de passagem, inferiores aos nossos. Mas que conseguiu, enfim, a palavra agora em voga é monetizar, conseguiu transformar aquilo num sucesso internacional. Ali em Osaka, no centro da cidade, há uma barraca do Lord Stowes. E ele vende aquilo como hectare. E é uma referência portuguesa, que estão os outros a construir em cima de nós. E nós nos deixamos estar a tocar viola nas ruas de Alfama, a achar que está tudo bem porque temos o nosso solzinho e o nosso, e a sardinhazinha e o pãozinho, e que bom que está. E depois os estrangeiros passam por cá e dizem oh, everything so good, é wonderful, tudo muito bom, ah, Portugal tão bom, e a gente ficamos todos contentes, e, pá, mas depois não sai daí, voltam da vaca fria. Os japoneses sabem muito bem quem nós somos. E cuidam eles muito mais do nosso legado aqui do que nós próprios. Eu estive em Nagasaki em setembro. Nagasaki é uma cidade que foi fundada por os padres jesuítas portugueses. Uma cidade que não existia antes. A herança portuguesa é muito visível. Eu estive num hotel recente, um edifício novo, mas decorado inteiramente com motivos portugueses, com quadros de Setúbal, Porto de Lisboa, tinham uma moldura com moedinhas de 100 escudos, 200 escudos, assim, com a numismática toda de Portugal lá também, as esquinas pintadas, tudo muito bonito. Vais às igrejas de Nagasaki, também se fala muito sobre Portugal, vais aos museus dos 50 mártires, portanto, que foram massacrados pelo regime de Tokugawa, estavam também lá os portugueses, tinha lá imensa coisa sobre os portugueses, eles cuidam disso tudo. Eles sabem quem nós somos e respeitam-nos pela nossa história. E sabem que, quando eu falo em Portugal, a primeira coisa que às vezes os alunos me dizem é castela, portanto o bolo, ou dizem tempura, também é uma coisa que veio de Portugal. Portanto, eles sabem muito bem quem nós somos. Mas, se eles nos tratam com reverência e respeito, isso aí, eu com o tempo, às vezes apercebi-me que eles sabem que nós somos um país empobrecido. Somos um país que às vezes aparece nas notícias internacionais não pelos melhores motivos, e não me estou a referir ao futebol, evidentemente, estou-me a referir, por exemplo, às questões da dívida, estou-me a referir, por exemplo, a determinadas coisas que acontecem no âmbito da política, e no meio da elite, digamos, das relações internacionais japonesas, o português ou Portugal, e não é só Portugal, atenção, a gente vamos agrupados com outros países com características semelhantes, nós somos se calhar agrupados naqueles países que não conseguem tomar conta de si próprios, que é not take care of themselves, que não se põem finos, pá, que não se organizam e que não põem a casa em ordem e que não enveredam por um caminho que seja um caminho de progresso. Desculpa interromper, vamos fazer apenas um curto intervalo, voltamos já a seguir para falar do posicionamento de Portugal no mundo. Ficamos com o tema japonês Kage Ninate, que significa Fique na Sombra, da cantora e compositora Yumi Matsutoya, gravado em 1979. ダイヤルしたけど呼び出しの音だけが耳の底に繰り返す。こんな時はすぐにワードローブ散らかしくたびれたシャツを選んで外へ出て行こう少し背中丸め踊るように歩こう最終の電車が響き残して流れた一番懐かしい遠いイメージのように Estivemos a ouvir o tema Kage Ninate, da cantora Yumi Matsutoya. César, nos últimos 100 anos Portugal atravessou 3 repúblicas e o seu lugar no mundo tem-se vindo a alterar. Podes descrever as alterações no posicionamento diplomático da nação neste último século? Bom, essa pergunta eu gostava de responder de forma mais ou menos curta, mas parece-me que há aqui duas ou três coisas que é importante assinalar nas linhas de fundo da política internacional portuguesa. Em primeiro lugar, nós parece que temos uma orientação, uma vocação para o Atlântico e para o mar, e que ela tem sido mantida desde há vários séculos e isto tem tomado diferentes formas, e aquilo que é a nossa orientação, digamos assim, é para o mar e não para o centro da Europa. Eu diria que historicamente é um bocado isso que se passa. A Primeira República foi, ao nível internacional, parece-me que fez um grande esforço para se tentar afirmar e para se tentar legitimar nesse sentido. E a Primeira República foi muito conturbada, tiveram inúmeros governos e inúmeros presidentes da República, tivemos uma guerra pelo meio, problemas financeiros graves. E ao nível internacional, o que é que aconteceu? Foi basicamente a inserção numa determinada ordem de prestígio a nível europeu, a nível ocidental e depois a nível colonial também. Portanto, foi isso que se passou. Depois passamos para a Segunda República, que, enfim, para o período da ditadura e do Estado Novo, e a grande política internacional portuguesa foi manter o paradigma colonial imperial português e, por outro lado, manter a filiação com o Ocidente dentro do quadro da NATO. Uma vez mais, o Atlântico, o mar, a África, aquilo que são as grandes linhas de força, as projeções, as forças profundas da atividade de Portugal no mundo. Ah, e depois dá-se o 25 de Abril e dá-se o processo de descolonização e democratização do país, tudo isso se altera, o Império deixa de existir, Portugal, de certa forma, não se divorcia completamente, como é evidente, mas há uma espécie de substituição da orientação atlântica para uma orientação europeia. Portanto, Portugal deixa de estar virado para a África e deixa de estar virado para o Império, deixa de estar virado para esse paradigma e passa a procurar o seu lugar dentro do quadro europeu. Mas apesar de tudo, Portugal continua a ter esses vetores muito presentes. A África é claramente muito importante para Portugal, o mundo da lusofonia é claramente muito importante para Portugal, relações transatlânticas extremamente importantes e Europa. São esses os principais eixos e são bastantes, se tivermos em linha de conta outros países que poderão ser mais equivalentes a nós em termos de tamanho, em termos de número de população e em termos talvez de importância relativa, importância nominal, portanto, como se fosse um jogo de computador, né? Importância nominal, mas Portugal é claramente um país com uma importância geopolítica desproporcional para cima àquilo que é a sua dimensão física e aquilo que é talvez até a sua dimensão económica e política atual. Talvez. Então, e de uma forma holística, consegues dar-nos a tua opinião acerca de onde estamos e para onde vamos, isto é, como é que vês o próximo século a decorrer? Ui. O próximo século não depende em nada daquilo que Portugal fizer, portanto, vamos já deixar isso claro. Vêm aí forças e vêm aí alterações de paradigma que vão ser muito violentas e vão ser extremamente avassaladoras, diria eu. Portanto, vamos, sei lá, pronto, começar alterações climáticas. Isto vai alterar por completo. Vai alterar por completo os ciclos ambientais de cada país, com impactos na agricultura, com impactos depois na economia, com impactos nas migrações. Vamos ter vai forçar também a tecnologia a adaptar-se. Estamos a ver uma fuga brutal para as energias renováveis, ou pelo menos para a energia elétrica. Estamos a ver a ascensão de novas economias, sobretudo na Ásia. Estamos a assistir também à descentralização do poder, portanto, aquilo que se chama a ascensão de uma ordem multipolar, com a China a desempenhar um papel cada vez mais preponderante. Epá, e Portugal é um país que nós já aqui estamos há muito tempo. sempre nos soubemos desenvencilhar, sempre nos soubemos adaptar às múltiplas alterações à ordem internacional que houve. Como dizia o Miguel Esteves Cardoso, ele dizia isto aqui há uns tempos atrás numa crónica, há uns bons anos, mas por algum motivo ficou-me na cabeça, ele dizia, pá, cuidado, está bem, a gente somos um bocado pobres e desorganizados e assim, atabalhoados, mas cuidado com os portugueses, cuidado com os portugueses, porque já nos tentaram invadir várias vezes, nunca ninguém conseguiu. Já nos tentaram subjugar várias vezes, nunca ninguém conseguiu. A gente arranjou maneira de criar aqui um país que não é um país muito natural. Um retângulo encostado num canto, pá, um anexo, é basicamente um anexo que nós capturámos na Península Ibérica, rodeado de potências maiores. Nós conseguimos fazer isto. Olha, como o Agostinho da Silveira dizia, nós imaginámos um país onde ninguém o tinha imaginado, geograficamente e espiritualmente, talvez. Mas de uma forma holística, vai haver alterações de contexto que vão ser muito violentas e que vão e que vão, são elas que vão determinar, são elas que vão impor a sua lei a nós, e não é propriamente nós que vamos estar a impor a nossa própria lei a nós próprios. Portanto, o nosso esforço vai ter de ser um esforço de grande adaptação, vai ter de ser um esforço de grande preparação e de grande compreensão sobre aquilo que é o funcionamento da ordem internacional e o funcionamento da economia e o funcionamento da tecnologia. Estamos a ter transições absolutamente avassaladoras ao nível de já vamos para aí que é na quinta revolução industrial, já nem sei, agora com o IT e com a inteligência artificial. Eu não vejo grande preocupação em Portugal em relação a este tipo de alterações de paradigma. Portanto, eu acho que nós neste momento estamos apagados, estamos presos, atolados em formulações enquanto do âmbito político, económico e, como tal, depois também social, das funções do Estado, educacional. Portanto, em termos holísticos, acho que nós estamos apegados a uma fórmula que precisa de levar uma volta muito rápido. Acho que temos de nos preparar para um mundo que vai ser muito mais competitivo e muito duro. E eu tenho a impressão que a gente estamos em risco de perder esse comboio. Portanto, para onde estamos e para onde vamos? Epá, das duas uma, ou metemos uma abaixo e arrumamos a casa e temos um debate muito sério sobre aquilo que pode ser a função de Portugal a nível internacional, e quando digo a nível internacional é político, económico, social, tecnológico, etc., ou temos um debate muito, muito sério e pensamos em estratégias fundamentadas na base da razão. Ou então vamos, calma, mas inexoravelmente, caminhar para talvez uma menor relevância e uma maior dificuldade em nos conseguirmos manter à tona. Essa é de facto a tendência. Epá, Portugal podia ser a Singapura da Europa, estás a perceber? E quando eu digo Singapura, não me estou a referir ao modelo agressivo, financeiro e autoritário, porque aquilo é um Estado autoritário. Ou asiático, não estou a dizer que agora temos de ser todos formiguinha e obedecer a uma ordem coletiva. Não estou a dizer isso. Epá, nós temos uma posição geográfica absolutamente invejável. Nós temos um tempo espetacular. Um povo que sabe acolher, um povo com capacidade de adaptação, um povo que sabe estar no mundo e que está no mundo, e que está no mundo, historicamente e, de facto, neste momento. Temos capacidade de improviso, temos até uma boa estrutura de infraestruturas, bem, como ela se paga e como ela vai ser paga, isso é outra conversa. Epá, mas não somos um país, pá, não somos um país desprovido de infraestruturas. Temos universidades de muito boas, eu posso atestar isso porque não só estou a estudar fora do país, como já contactei com pessoas de vários países. Epá, o que é que nos impede, o que é que nos está a impedir de ter um sistema político-económico que permita crescer, que permita dar esperança às pessoas, que permita aos jovens conseguirem prosseguir os seus sonhos aqui? E, epá, eu não encontro explicação nenhuma para além de que alguma coisa está a ser mal gerida. Era, olha, lá está, pegando novamente na metáfora do Padre António Vieira, pá, se o sal não salga, ou é do sal ou é da terra. E claramente, epá, eu recuso-me a aceitar que seja do povo português. Recuso-me a aceitar, porque historicamente nós conseguimos grandes coisas. Empiricamente, agora vê-se portugueses que saem fora e que prosperam e que crescem na sua vida, ganham perspectiva, epá, mas é só estando em Portugal é que é muito difícil sair da Serra da Tocha. E acho que é importante, e só para concluir, acho que é importante e acho que é muito urgente. Eu acho que é muito urgente a gente sentarmos todos à mesa e pensarmos o que é que nós vamos fazer, porque eu tenho a impressão que com o que aí vem, os 30 gloriosos já passaram, portanto a prosperidade do pós-guerra isso já acabou. Aquilo que nós temos agora é um mundo altamente competitivo e altamente dinâmico e com o nível de dificuldade, tipo jogo de computador, o nível agora está em hard cada vez mais, com desafios ecológicos e desafios ambientais e desafios de proficiência tecnológica. Pá, já não basta saberes, já para teres uma fábrica já não basta meteres lá os torneiros e os tornos mecânicos e fazer peças de aço e pronto, e aquilo depois transforma-se na máquina. Não, não, não. Cada vez mais tu precisas de insistir muito na excelência. Portanto, a grande pergunta é: o que é que Portugal devia estar a fazer e que não faz? Pá, essa pergunta, isso aí, olha, até me vou respeitosamente escusar de responder naquilo que é a minha opinião pessoal, porque esses problemas estão identificadíssimos há muito tempo e por organizações internacionais e por observadores imparciais e por. Pá, quais são os grandes problemas macroeconómicos? Vamos à economia, a política depois. A política talvez podemos encarar como a gestão, neste caso a gestão da questão socioeconómica. Esses problemas estão identificados. Do ponto de vista macroeconómico, quais são os problemas? Justiça lenta, não necessariamente por esta ordem, mas justiça cara, lenta, as coisas ficam empatadas, nunca nada se resolve. Impostos altíssimos, burocracia pesada, peso excessivo do Estado, se bem que eu sou uma pessoa bastante estatista, deixa-me já deixar isto claro, eu sou um filho do Serviço Nacional de Saúde, sou um filho da Universidade Pública, sou filho de um funcionário público também, diga-se de passagem. Epá, mas acho que qualquer pessoa que neste momento se aventure nos serviços do Estado, naquilo que é a operação do Estado, tem a sensação, com maior ou menor intensidade, de que as coisas não estão a funcionar muito bem. Ah, portanto, isto é atacar estas coisas e criar condições para que as pessoas possam prosseguir a sua atividade e que possam prosseguir a montar os seus negócios, sei lá, seguir os seus sonhos, poder estudar livremente, sem se sentirem sempre presos a uma estrutura kafkiana na qual uma pessoa, o único resultado possível é um gajo ser lixado. Mas isso está identificado. O que é que Portugal poderia fazer? É isso, é fazer um esforço para simplificar a vida das pessoas, para simplificar a vida daquilo que é o pulsar económico do país, que é as pessoas com os seus negócios, as pessoas com o seu trabalho, criar condições para que dentro de um funcionamento económico saudável, haver sempre também a preservação da dignidade e dos direitos das pessoas, não é? E é isso, é assim, a minha resposta, portanto, vai nestas achegas, nestas pinceladas assim largas e depois o debate particular. Epá, é só ir ler, não é ir ler estudos, é ir ler uma boa entrevista com um especialista. Eu recomendo às pessoas uma boa entrevista num especialista, ler um bom debate entre um jornalista e sei lá, um responsável por um setor, tentar ver o que é que. Para se perceber depois aquilo que são os problemas particulares. E é com estas pinceladas largas que chegamos ao fim de mais um episódio. Com a certeza de que neste Portugal o único resultado possível é um gajo ser lixado pela justiça, pelos políticos, pelo Estado e pelas suas instituições. E o mais triste é que as coisas não tinham de ser assim, mas são. Para citar o Redemption, uma curta-metragem de docuficção portuguesa de 2013,